MQD, não vamos deixar a essência morrer, não vamos deixar os valores se perder, certo? Somos guerreiros do rap, vamos ter mais responsabilidade, mais compromisso, porque nossa cultura não é brincadeira. Acorde e reflita, antes que seja tarde. Tem que lutar com a fé pra não morrer como um covarde. A poesia invade o som dos seus falantes. Nossa vontade em fazer segue o ritmo incessante. Chega de ideia maçante, de estrela que se paga. Nós quer ver inteligência em cada rima cantada. Ouvir as letras pancada que faz a alma vibrar. Não essas pornografia que faz criança rebolar. É triste de acreditar, não dá mais pra aturar. É tanta merda cantada só pra poder faturar. Esquecem que tem um cérebro desperdiçando talentos que por falta de incentivo, são esquecidos com o tempo. Idolatro monumentos, vivem preso ao egoísmo. Falam tanto em união, mas só planto individualismo. Como podem ser assim, falarem que são reais, se não sabem dar valor à riqueza dos ancestrais? Bando de bacalhau, que se abraça com a moda. Não quis descer do salto, vai acabar caindo agora. O que é ruim nós ignora, o que é bom nós leva embora. Música sem sentimento é como jogar o tempo fora. É o que mais vejo agora, muita imaturidade. Ideia furada que decola, verso sem criatividade. Falta de identidade, falta personalidade. A preocupação é com seus bens, a exposição da sua imagem. Escondidos na maquiagem, sem humildade são desiguais. Quanto cantam por status, mantemos os ideais. Nada vale cantar lorota e não passar mensagem. Viver preso na ilusão, perdido na sacanagem. Cantamos a realidade, nossa música é protesto. É a força dos maloca eternizada nesses versos. Moralistas cínicos, sujos da sociedade, querem apagar com violência a voz da verdade. Seguimos com coragem, nossa música é protesto. É a voz dos oprimidos eternizada nos versos. Moralistas cínicos, sujos da sociedade, querem apagar com violência a voz da verdade. Seguimos com coragem, nossa música é protesto. É a voz dos oprimidos eternizada nos versos. Thiago Skip, Itabira, Minas Gerais. A essência vive. Seu sonho virou pó, sugado pela nota. Os maloca domina, ninguém domina os maloca. Se tô com o microfone, boto logo pra foder. Querem poder ser hip hop, eu hip hop no poder. Capa de revista sem conteúdo na letra. Meteoro da paixão, some rápido igual cometa. Vibe de micareta, com os braços leva o mundo. Eles amarram camiseta, canta pra dar fugidinha. Pra bandida pular cerca, vários empresários com oferta pra te testar. Mídia manipulada, forja outro popstar. Sei que corre verso, onde meu sangue está. Se os coloridos for rap, o latino é gangsta. Tá tudo errado, cês estão achando louco. A luz sumiu da alma e foi pra brasa do toco. Muda o cenário, os atores a mesma fita. Se dizem de protesto tanto quanto as chiquititas. Não canto baladinha, um monte pede ajuda. Trancado na gaiola que não é das popozudas. Vejo um monte de Judas no cenário musical. Vira um falso na rua pra no bolso ter real. Mídia tendenciosa faz guerra vendendo paz. Mostra a vida de artista, esconde o que a polícia faz. Meu rap é denúncia, acidez, consciência. Errado não é fazer dinheiro, é perder tua essência. Música é criação, é algo que é a essência, que emana mesmo da alma. Que é pra quem ama a música e faz da sua paixão profissão, e nunca vai deixar a profissão atrapalhar a sua paixão. Mesmo se vier dinheiro, se vier status, se vier fama, nada disso pode ofuscar o que você faz. Faça com alma, com coração, faz o que você gosta, acredita no que você faz, e não existe dono na cena. A cena não tem dono.